A seguir, Manhã Cultura. Radar Cultura. Participe diretamente da programação das emissoras da Fundação Padre Anchieta, a começar pela Rádio Cultura AM. Entre no Radar Cultura. Acesse o site www.radarcultura.com.br. Pode entrar, que a rádio é sua. Agora na Cultura FM, a celebração do dia por Ciro Del Nero. 2 meses depois dos atentados de 11 de setembro, a população nova-iorquina ainda estava traumatizada e na expectativa de novas agressões. Sentia-se no ar o temor de um novo ataque terrorista. De repente, as televisões mostraram a imagem de um avião explodido e incendiado em um bairro de Nova York. O susto foi grande. O que havia acontecido é que um Airbus A300 da American Airlines, que havia decolado do aeroporto John F. Kennedy, com destino à República Dominicana, havia caído sobre o bairro de Queens, matando 260 passageiros e 5 habitantes do bairro. Apesar de ter sido uma tragédia, com a notícia de que não se tratava novamente de um estado terrorista, a cidade sentiu-se aliviada. Isto em 2001, neste dia 12 de novembro. A celebração do dia, por Ciro Del Nero, Cultura FM de São Paulo. Tema e variações, com o maestro Júlio Medalha. Um argumento a cada dia fomenta o universo da música de concerto. Tema e variações. De segunda a sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM. Rádio Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta. Manhã Cultura. A sua revista diária com atualidades da cena cultural. Apresentação, Marta Fonterrada. Bom dia, iniciamos o Manhã Cultura desta quarta-feira, 12 de novembro de 2008. O Teatro Santa Cruz recebe a cantora Meredith Monk neste final de semana. Os pianistas Horácio Gouveia e Lúcia Servini se apresentam hoje durante o lançamento da coleção Cadernos de Pesquisa no Centro Cultural São Paulo. O primeiro Festival Contemporâneo da Dança da Galeria Olido começa hoje. Enquanto o OSESP faz turnê pelo Brasil, o seu coro se apresenta na Sala São Paulo durante esta semana. E vamos falar também dos destaques de hoje aqui na Cultura FM. E você pode participar do programa através do e-mail manhãcultura@culturafm.com.br ou então pelo telefone 2182-3081 e 2182-3082. E abrimos com Bourrée Fantasque, de Emmanuel Chabrier, com a orquestra Serenade, dirigida por János Komivesh. Thank you. Na interpretação da orquestra Serenade, dirigida por János Komivis, nós ouvimos Bourrée Fantasque, de Emmanuel Chabrier. O MAC-USP exibe, a partir deste sábado, 12 trabalhos apreendidos pela Justiça em recentes operações de combate ao crime contra o sistema financeiro e a lavagem de dinheiro. Estas obras estão sob administração e guarda provisória do museu, conforme determinação da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Estão reunidas obras de Juan Miró, Di Cavalcanti, Portinari, Arnaldo Ferrari e Marco Gianotto. O MAC fica na Rua da Reitoria, número 160, na USP. Fica aberto para visitação de terça a sexta-feira, das 10 da manhã até as 4 da tarde. Agora são 8h11, vamos ouvir A Lenda em Sol Menor, Opus 14, de Wieniawski, com Gil Shaham ao violino e a Sinfônica de Londres, dirigida por Lawrence Foster. Thank you. Esta foi a lenda em Sol Menor, Opus 14, de Wieniawski, com Gil Shaham ao violino e a Sinfônica de Londres, dirigida por Lawrence Foster. O trio Rachmaninoff de Moscou é o destaque da série de concertos nos centros culturais. A série apresenta muitas atrações entre CCBB, Centro Cultural São Paulo, e Centro da Cultura Judaica. O trio estreou em 94, é formado pelo pianista Viktor Yampolsky, o violinista Mikhail Zinman e Natalia Savinova ao violoncelo. A apresentação será hoje à 1 da tarde no CCBB, que fica na Rua Álvares Penteado, número 112, no centro de São Paulo. A entrada é gratuita. Vamos ouvir um pouco do trio elegíaco número 2 de Sergei Rachmaninoff na interpretação do trio Rachmaninoff de Moscou. Este foi o Allegro Risoluto do trio elegíaco número 2 de Sergei Rachmaninoff, com o trio Rachmaninoff de Moscou, que se apresenta hoje, à 1 da tarde, no CCBB. 8h21, vamos ouvir agora variações sobre um tema de Tancredi, de Rossini, de Paganini. Thank you. Estas foram as variações sobre um tema de Tanti Palpito, de Tancredi di Rossini, com Giovanni Angeleri, ao violino e direção da Orquestra de Veneza. Agora são 8h33 e vamos ouvir agora o pianista Attilio Mastrogiovanni, que interpreta a sonata em sol maior de Benedetto Legati. Thank you. interpretação do pianista Attilio Mastrogiovanni, nós ouvimos a sonata em Sol Maior de Benedetto Legati. A Conexão Internacional da Dança apresenta uma série de companhias no Teatro Sérgio Cardoso e outros lugares da cidade. Uma delas é o grupo Divina Dança, que faz duas apresentações, hoje e amanhã, às 8 da noite, no Sérgio Cardoso. As coreografias apresentadas são Instigate, Porto Inseguro e Todas as Cartas de Amor São Ridículas. A partir de amanhã, entra em cartaz no teatro o grupo holandês Intro Dance Ensemble for Youth, inédito no Brasil. Os horários das apresentações serão quinta-feira às 3 da tarde, na sexta às 3 da tarde também e 9:30 da noite e no sábado às 9 da noite, sendo que no domingo o espetáculo será apresentado às 11 da manhã. O Teatro Sérgio Cardoso fica na Rua Rui Barbosa, 153. E a Rádio Cultura tem 6 pares de entradas para o espetáculo de hoje, do Divina Dança. Para concorrer, basta ligar para 2182-3096 e boa sorte. Repetindo, 2182-3096. 8h39, vamos ouvir agora Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega, na interpretação do violonista Marcelo Caiat. Thank you. Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega, na interpretação de Marcelo Caiat, ao violão. O coro da OSESP se apresenta esta semana interpretando a Pequena Missa Solene de Rossini. O coro se apresenta nos dias 13, 14 e 15 de novembro na Sala São Paulo pela temporada da OSESP. Os solistas convidados são o pianista Fernando Tomimura, o organista Nelson Silva e os cantores Elaine Kaiser, Silvia Tessuto, Marcos Tadeu e Saulo Ravan. A regência é de Naomi Munakata. O preço das entradas varia de R$ 18 a R$ 40,00 e a Sala São Paulo fica na Praça Júlio Prestes. Lembrando os horários das apresentações, na quinta e na sexta às 9 da noite e no sábado, 4h30 da tarde. 8h44, vamos seguir com Alla Hornpipe, um fragmento da suíte aquática de Georg Friedrich Händel. Arthur Fiedler rege a orquestra Boston Pops. Thank you. Alla Hornpipe, um fragmento da suíte aquática de Georg Friedrich Händel. Arthur Fiedler regeu a orquestra Boston Pops. A cantora, compositora e coreógrafa Meredith Monk e conjunto vocal se apresentam neste final de semana no Teatro do Colégio Santa Cruz. Além das apresentações, serão oferecidos dois workshops, a arte como prática espiritual e voz dançante, corpo dançante. As vagas para os workshops são limitadas, as inscrições podem ser feitas pelo site www.dharma.arte.br, Dharma, D-H-A-R-M-A, ou então pelo e-mail inscrições@dharma.arte.br. As apresentações de Meredith Monk serão na sexta-feira às 9 da noite e no sábado em dois horários, 5 da tarde e 9 da noite. Os ingressos variam de R$40 a R$100 e o endereço do teatro é Rua Orobó 277. Vamos ouvir agora um pouco mais do trabalho da cantora Meredith Monk, um fragmento de sua ópera Atlas. Este foi um fragmento da ópera em três partes Atlas de Meredith Monk com ela e seu conjunto vocal. A Galeria Olido abre hoje a exposição com fotografias de Aurélio Beccherini. Ele realizou um trabalho para a Prefeitura de São Paulo no início do século XX, registrando a transformação da São Paulo Colônia até os tempos modernos. Ficou conhecido como o primeiro repórter fotográfico da capital. A exposição com 40 fotografias suas abre hoje e fica aberta para visitação até o final do mês. No dia 25 será lançado o livro com a seleção das fotografias de Beccherini e textos do organizador e curador da exposição, Rubens Fernandes Júnior, do sociólogo José de Souza Martins e da arquiteta Ângela Garcia. A Galeria Olido fica na Avenida São João 473 e o horário de visitação da exposição é de terça a sábado, do meio-dia às 9h30 da noite e aos domingos, do meio-dia às 8 da noite. 8h53, agora vamos ouvir a valsa número 1 em Mi bemol maior, opus 18, de Chopin, com Witold Makuczynski ao piano. Esta foi a valsa número 1 em Mi bemol maior, opus 18, de Chopin, conhecida como a Grande Valsa Brilhante. E a interpretação foi de Witold Makuczynski ao piano. 8h58, vamos às notícias com Alfredo Alves. Cultura informa. A Petrobras registrou lucro recorde no terceiro trimestre. O lucro de 10 bilhões 850 milhões de reais é 96% maior que no mesmo período de 2007. De acordo com o diretor financeiro e de relações com investidores da empresa Almir Barbassa, trata-se de um recorde histórico para a companhia. Esse resultado é consequência principalmente do aumento da produção, da elevação dos preços no mercado interno e das exportações e do ganho cambial decorrente da depreciação do real. No segundo trimestre, a empresa já havia registrado um lucro recorde de 8 bilhões e 780 milhões de reais. E os mercados asiáticos mantêm a rotina de instabilidade. A Bolsa de Valores de Tóquio fechou em baixa de 1,29%, influenciada pelo fortalecimento da moeda local em relação ao dólar, que prejudica as exportações do país. A Bolsa de Seul também terminou o pregão em baixa de 0,43% e a de Hong Kong perdeu 0,73%. Já a Bolsa de Valores de Xangai, na China, se recuperou das leves perdas de boa parte da manhã e fechou com lucro moderado de 0,84%. Na Europa, as principais bolsas iniciaram as operações em alta, com destaque para a de Paris, que avança 2,13%. Duas motos e uma van colidiram por volta das 8 horas na pista expressa da Marginal Tietê sentido Penha, próximo à Ponte Pompeia. Três pessoas ficaram feridas. Os veículos ocupam a faixa esquerda da via, bloqueando o trânsito nessa área. Por causa disso, os motoristas enfrentam mais de 6 quilômetros de congestionamento desde o Cebolão até a Ponte Pompeia. Céu nublado na capital, mas o sol vai aparecer entre nuvens durante o dia. Estamos com 21 graus aqui na Água Branca.